Avistou com 1.200 pés, o gol no 397. No 397. Ele me pôs na 1-0, gol no 397. Por quantas milhas? É por 20 milhas. Positivo, suba para o nível 380 para 260. 380 para 260, Chiné 6321. É 321 no approach de Ofit seria ideal? Olha, um pouco mais para a esquerda de Ofit nas próximas 20 milhas, mas se você me autoriza, pode desviar o voo Ofit. Positivo, após desviar o Ofit então. Dolo Salvador, o Pantanal 4719, pushback, acionamento, portão 9. Portão número 9, está autorizado a reporte táxi 4719. Autorizado, chama para o táxi 4719. Dolo Salvador, é o gol no 755, posição número 8, pushback e acionamento. É o número 2 no setor, aguarde para o push. O nosso 755, número 2, aguarde para o push. Aguardo. Condor 2-3. Condor 2-3, desce para 2.000 pés, toque o curso localizador, ajustou o altímetro na 0-3. Ok, descendo para 2.000, a fuzileira estabilizada no curso do localizador. Obrigado, boa tarde. Boa. Salvador. Boa tarde, opção 8002, informação para o. É o paramento com manga curta, normal, repete. Ponte descida, prepare. Salve, Salvador, boa tarde, gol no 395. Só 395, táxi em frente, Alfa Índia para o portão 3, no 395. Alfa Índia para o 03, o gol no 395. 002, sua identificação, autorizado, chegada bom, desça para o nível 040, 4 mil pés, estou altímetro no 03, vigilância radar. 4 mil pés, na ponta, 2 Quando fito, 6321. Gente. Reportará para o táxi com 755. Ok, fica atento aí que vai passar a cauda aí o Pantanal, ok? Bom, Pantanal, tá bom, obrigado. Para 3.000 pés, ajuste no 03, marca localizador. 3.000 no 03, formará localizador 4201. Tudo na 43. Reporte número 3, autorizado, reporte táxi. Tente. Para o táxi do Pantanal 4711, com 86 a bordo, 420, alterna Galeão. Táxi autorizado para o ponto de espera da 1-0. Via Juliette Alfa, quando lá chame torre 18-6, 12, 4, 7, 1, 1. Autorizado, via Juliette Alfa, quando lá 18-6, 4, 7, 1, 1. O Web 5729 vai passar a calda do Airbus Zeta. Após o mesmo, execute o push, informe táxi 5729. Sim, após a passagem do Airbus na calda, está autorizado o push, acionamento 5729. Vem, Biosca, Romeu, prossiga. problema é o Oscar Romeo, asas fixas? Não, nada de asas fixas. Gente, prossiga pelo corredor Axé. A versão do corredor Axé desça para 500 pés. Prossiga pelo litoral, informe rotatória de sequenção. Informe através de Pituaçu. Siga direto em frente, ingresse pela Índia, portão 3, no 395. Em frente, Índia, Paulo 03, no 395. O Condor 23 está estabilizando no curso do localizador. Complete a aproximação, chame torre 108.6, bom pouso. 108.6, obrigado. Torre Salvador, boa tarde, o Condor 23, fui LS, baixar e travar. Condor 23, tem autorizado pouso, reporte avistando, melhor dizendo, reporte avistando, vento no 80 graus 08 nós, ajuste padrão, não chove na roda no momento, Condor 23. 23, acusarei avistando. 88, boa viagem. Tem 260, tem 268, acho, né? 6321. 5219. Juliette Alfa, não chamou do Torre no ponto de espera. 5219, até a volta. Torre Salvador, boa tarde, Pantanal 4711, pronto. Pantanal 4711, manter o ponto de espera, aguarde para decolagem. Aguardando. Informe o localizador. 2000, Fomará 4202. Salvador, boa tarde, tem 3190, informação Tango. 3190, boa tarde, a sua identificação, autorizado, chegada a Mari, desça para o nível 050, estou tímido no 03, vigilância. Chegada a Mari, 050, 03, vigilância, 755, já pronto para o táxi com 102 a bordo. Alternativa é Campinas e autonomia 0257. Tem táxi autorizado, vai seguir o Webjet até o ponto de espera quando lá chame torre 18612, chegou no 755. Ponto de espera via Juliette Alfa, seguindo o Webjet. Quando pronto, quando espera dono zero, torre 198, decimal 612, bom 755. Correto. Paulo L5729, está pronto, táxi 142, 3 horas, alterna Guarulhos. Táxi autorizado, ponto de espera, dono zero, Juliette Alfa, quando lá, torre 18.6, 5729. Juliette Alfa, ponto de espera 18.6, da 10, você sai do ar. Torre, após o pouso do tráfego, Pantanal pode alinhar na 10? Afirma, ali mantém após a passagem do tráfego. Obrigado. Estabilizou no localizador azul 4206. Flete aproximação, chame torre 1086, bom pouso. 186, obrigado. Salvador, boa tarde, azul 4206, a 8 milhas da pista, na sua escuta. Azul 4206, boa tarde, complete aproximação, reporte avistando, número 1 para pouso, informarei pista livre, Airbus ingressa para decolar A5 autorizado, vento 180 graus 089, ajuste no 0 no 3. Aguardando autorização de pouso azul 4206. Olá, do Força Aérea 2523. Fundo 23, no solo 1900, livre próximo à direita, mantenha a escuta via Alfa. Reporte para. Reporte na Taxi Charlie para prosseguir, parte de autoridades. Porta Arena Charlie para prosseguir. Torre Salvador, boa tarde. O trip 5219 está pronto. Ponto de espera 1-0. Trip 5219, mantém o ponto de espera, aguarde para decolagem. Ciente. Patanal 4719, pista livre autorizada a decolagem, 180 graus, 08 nós. Autorizada a decolagem, patanal 4719. Está na alfa, só aguardando. Gente, pode prosseguir o táxi e reportar na Charlie. Ok, reportaria na Charlie. Avistou com 1.300 pés, azul 420B. 1.300, gente, pista livre, tem autorizado pouso 190 graus, 08 nós. Livre pouso, pista 104206. Informações aí, bem à nossa frente, poderia alguma região desistir à direita aqui ou não? A aeronave que está pousando ingressar via Delta e prosseguir para o pátio de autoridade. Prezado, boa, sabe quantas milhas? Aproximadamente umas 20 milhas. Gente. Controle, Salvador, boa noite, boa tarde, Pantanal 4791. 4791, boa tarde, contato radar, subo nível 320, perfil da Delta. Perfil da Dael, subindo para o 320. Pode dar El, se possível? Autorizado. Tem o 5219. Patanal 4719, decolou 02, controle 19, decimal 8. Novembro Oscar Romeu, mantém a linha do litoral, reporte sobre o farol de Itapuã. Matheus, reporte sobre o farol de Itapuã, Oscar Romeu. Autorizado. Condor 23, está autorizado ingresso via pista, prosseguindo para o pátio de autoridades, reporte pista livre, agilizando na medida possível. Ok, estou ingressando agora, reportarei livrando, estou agilizando. Torre Salvador, F5729, ponte para 1-0. Objeto 5729, após a rolagem da aeronave ATR da tripa, sua frente ali, mantém pista no zero. Após a rolagem da tripa, ali mantém 1-0, azul 4206, no solo 04, livrar direito, no 21, decimal 9. Direita 219, 4206. Torre Papapapá, 90. Novembro Oscar Romeu, pode prosseguir da presente, final da pista 7, vento 200 graus 089, ajuste 10 no 3. A possibilidade de aproximação para 35? Afirmo, pode prosseguir então para a cabeceira 35. A vedação, a cuidada não está. O Condor 23, ciente que livrou ao estacionar livre frequência. Livre frequência, estacionar, obrigado. Só já de curva esquerda, altura 3. É 8002 na flor de pelo. Imagem pista 1-0, vento variável com 08 nós. Livre decolagem, 5219. 205, limitado localizador. Livre para 210, na proa 205, limitado localizador. 8002. Torre Salvador, boa tarde, ao gol, 1755, ponto espera para nós. Gol no 755, após a rolagem do 737 ao Webjet, sua frente, ali mantém pistão zero. Após a rolagem do Webjet, ali mantém no zero, com 755. 350, veia Pesulu no zero, subida Puca, transição Zipar, curva esquerda após a decolagem, 5013 é o código, 1935 é o controle. Seguir na descida, 8-3-2. 5-0-1-3 e o controle 119, decimal 8. Exatamente. 8. 8, obrigado. 5-2-1-9. Autorizado, Galeão, nível de voo 360, via Peruísque 50, BDEV, Upper November 857, aborto conforme rota do plano. A subida da EL, transição Leda, após o fixo BDEV, curva à direita após a decolagem, visto no zero, 5564 é o código, 119, decimal 8 é o controle. Autorizou, 360, Galeão, aparelho 57, BDEV, Upper November 857, conforme voo. 564 transponder, decola da 10 de curva direita, 119.8, gol 1077. Correto, chama pra puxa acionar. Gol no 077. Zero, curva direita, proa 055, informe em estado localizador, 3190. O November Oscar Romeo no solo 08, reporte, sente que já está livrando a estação ali de frequência. Objeto 5729, vento 190 graus 089, autorizado a decolagem, pista 10. Autorizado a decolagem 10, você sai do ar. Não, 9, sua identificação, autorizado, chegada à mare, desça para o nível 050, estou tímido no 013, vigilância. Então, 8002, passará do localizador, tá, 8002. Passado o localizador, então preciso da proa 190 para evitar uma formação à frente. Desça para 3 mil pés. Desce para 3 mil pés na proa 190. Passa 7 no 1, passa o nível 190, chama no centro Recife, frequência 1260, alterno 251, boa viagem. 260, 251, obrigado, Santana 471. Web 5729, boa tarde. 5729, contato radar sul, nível 340, perfil da EL. Autorizado. Da EL, 5729. Aqui por mais quanto tempo? 8002? 8002, curva à esquerda, proa 135. Esquerda 135, intercepta. Então vai curvar à esquerda depois para a proa 090 para interceptar. Ok, 35 a princípio então. Solo gol 1077. Prossiga. Se confirmar, é, seria Apero 50, TEB 10 e após Apero 14. Após BDEV, Upper November 857, Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu 16, é, depois da posição Golf, Romeo Uniforme Fox Groof e após conforme a rota do plano. Gente, gol 755, autorizado a decolagem pista 10, vento 1, 0 graus, 0 8 9. 10 desse ano, bom, 755. 3190, localizador? Afirmativo. Completa aproximação, chame tua 1086, bom pouso. Obrigado. Então 8002, desça para 2000 pés, informe do curso 8002. 8002, desce para 2000 pés, reportar estabilizado o curso. Torre Salvador, boa tarde, tá 3190. Tá 3190, reporte avistando, número 1 para pouso, vento 180 graus, 089, ajuste no 013. Reportará avistando. Aguarde, mantenha a saída. Tá vendo, TPS, 219. 755, decola 12, controle 19, decimal 8. Alright, obrigado. 755, boa tarde. 755, contato radar, supra 360. 1077 no 24, pushback sonamento. 1077, confirma o portão? Tá no 04. Autorizado, sempre me citar. E reportagem. 077. Pô, 3190. Boa tarde, está 8002. 8002, boa. Reporte avistando, aguardando informação de pista livre, vento 180 graus, 089. Ajuste no 013. Gente, aguardando pista livre, 103, obrigado. Para autorização do plano Ilhéus, conforme repetitivo da empresa. 545, aguarde qualquer. Aguardo, 545. Então 3190 solo 15, a livrar direito no 21.9. Zero, tá desautorizado, Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, 612, grato. 325, obrigado. 3202, tráfico avistado, tem autorizado pouso, vento 180 graus, 089. Entre de pouso, avistou a 970 pés. Ok, 100, grato. 5036 é o código, 5036 e o controle 119.8. Do nível Parelhão, zona 60, na Golf 677, transponder 5036, controle 119.80, saída. É da El com curva direita. Só confirmando a subida da El, transição Leda após direto. Da El, Leda, direto, Ilhéus. Obrigado, 5495. Correto, chama pra puxa acionar. Pá. Desça para 2000 pés, estou altímetro no 013, informe o localizador. Reportar no localizador, para 99. Dois, seu solo foi o 18121 décimo 9 para prosseguir no táxi. 19. Informação Tango, Recife 370. Para o táxi, gol 077131 a bordo, 330 alterna campo. 002 na Alfa, livrando. 702, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 11. Alfa Juliette para portão 11, tá 8002. 1077, só confirmando, 131 na borda, alternativa e autonomia. 330, alterna Campinas. Táxi autorizado, via Índia, Alfa, espera, chame torre 1862. Espera 1822, gol 1077. Superior? Só um minutinho, cópia azul. Para o voar direto, conquista. 219, da presente voo direto, conquista. Passa nível 150, chama centro.